Nerd Connection, no Jovem Nerd. Lambda, lambda, lambda! Aqui quem vos fala é o Alotone, o Jovem Nerd, em mais um podcast, na verdade é o primeiro podcast do Jovem Nerd. Bem-vindos à nossa loucura, vamos ver se isto vai dar certo. Aqui comigo temos Carlos Voltor, um grande especialista em séries, quadrinhos, RPG e tudo mais que não dá dinheiro nesta vida. Olá, é bom estar aqui com todos vocês e vamos falar muita besteira para vocês ouvirem. Temos também o nosso moderador Guinin Nightshade, que é um opinante profissional. Sei lá, dando mais meu pitaco, mas... E nossa correspondente diretamente da China, Lady Lark, e sua língua afiada. Eu? Eu tô na China, tô com mais 11 horas de diferença tentando falar alguma besteira com o pessoal. Falando de quadrinhos, a gente tem aqui a publicação da capa do primeiro gibi que vai introduzir o Superman no retorno. Super-Homem, porque eu não vou me chamar de Superman nunca, porque ficaram 20 anos falando que era Super-Homem e agora falam de Superman e eu não aceito isso. Então, não o Super-Homem retorno é o Superman Returns Krypton to Earth, que é uma série que vai explicar mais ou menos o que aconteceu entre o filme 2... Porque o 3 e o 4 não existem, vocês acham que existem, eles não existem. Então, entre o filme 2 do Super-Homem e o próximo filme do Bryan Singer. Então, vou explicar o que aconteceu. Carlos, fale disso. Bom, o que teve que foi falado pelo Bryan Singer numa das suas primeiras entrevistas quando ele falou sobre o filme do Super-Homem? Que ele ia tentar diminuir ou até retirar a maior parte do que foi no primeiro filme e no segundo, de que o Super-Homem é o herói americano. Na verdade, ele quer mostrar nesse filme, o Super-Homem Retorno, que o Super-Homem é o herói do mundo. Sim. Aí nós temos a capa da primeira revista que vai ser lançada contando esse interlúdio da história. Essa parte da história que a gente não sabe. E o que tem na capa? Na capa nós temos o Super-Homem segurando a bandeira americana. Então que história é essa, porra? Eu achei isso fantástico. Esse filme ele vai acabar com essa coisa do Super-Homem ser um herói americano, vai ser uma coisa do herói do mundo, e a primeira coisa mostrada oficial da parada é o Super-Homem segurando a bandeira americana. Pois é. Achei isso... Maísa, o Super-Homem é ou não é um herói americano? Por que que tu me lembra de Mensageiro? Eu vou lutar pelos Estados Unidos! The American Way. Mensageiro é... O Mensageiro é um filme americano, feito para americanos, contando a história americana, então... Sim, mas Super-Homem agora. O Super-Homem é ou não é um herói americano? Super-Homem é um herói americano, tá? Porque um herói brasileiro não seria tão... escoteiro, por exemplo. Aham. Sabe? Eu não gosto de herói escoteiro. Eu acho ridículo, tá? Eu acho que agora tá com o Identity Crisis, desculpa, mas voltando para os quadrinhos de novo, com o Identity Crisis, com as crises que estão tendo agora, ele vai virar um herói mais duro. Com tudo que vai acontecer, ele vai ficar mais... vai ver mais a realidade do que aquele ideal, isso eu acho interessante. No sentido de que... sabe aquelas páginas dele conversando com a Lois Lane e se questionando? Não vai ter mais. Isso, ah, foi tá. Isso foi o que eles falaram, entendeu? Nós estamos tentando transformar o Superman num personagem mais duro. Mas eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer, entendeu? Eu vou lá e eu bato. Eu vou lá e vou quebrar o osso. Eu não vou mais me preocupar. Eu não vou mais me preocupar em imobilizar o... eu só posso quebrar a perna dele. Sim, mas eu sempre achei que o Super-Homem ele tem um grande vilão, que o pior vilão dele não é o... não é o Lex Luthor, não é o Brainiac, e o pior inimigo do Super-Homem são os escritores, são os roteiristas. Eles fazem histórias horríveis. Peraí, isso aí é o pior vilão de qualquer super-herói. Porque o Super-Homem... e todos eles já enfrentaram... porque o Super-Homem tem o potencial de histórias fantásticas, como o Alex Ross fez com o Paul Dini, naquele especial. Paz. Mas na Terra, né? Então, existem outras histórias do Super-Homem, aquela que ele cai, que ele cai na União Soviética em vez de nos Estados Unidos, é fantástica. precisamos. É. Isso é muito legal. Mas aí o é do túnel do tempo. Sim, mas aí na, enquanto isso, na revista mensal, o Super-Homem, ele só Kryptonita, só é fraco com Kryptonita e contra magia. Aí então vem monstros de Kryptonita mágicos batendo no Super-Homem. Monstros de Kryptonita, adolescentes mágicos mutantes, tartarugas. É. Não tem graça, não, cara. É horrível isso. É. Não, não, assim, ó, o problema é o seguinte, assim, na minha concepção de escritora, vamos largar um pouquinho a leitora, botar a leitora no armário, fechar a porta, trancar e trazer a escritora. Eu acho que o maior inimigo do Super-Homem é a concepção do Super-Homem, porque o Super-Homem é quase um deus, tá? Aí você tem... ele é meio humano, ele quer ser humano. Entendeu? Os escritores, eles tentam colocar um monte de fraquezas para poder explorar. Arranca a fraqueza, entendeu? Aí ele começa a chegar perto de Deus de novo. Aí quando ele chega perto de Deus, não, ele vai resolver todos os problemas do universo DC, nós não podemos permitir isso. Aí coloca uma fraqueza de novo, entendeu? Exatamente. Aí passa mais um tempo. Não dá, cara, não dá. Você tem que pegar o Super-Homem e fazer uma versão definitiva. Entendeu? Eu não gosto de Super-Homem, tá? Não gosto de personagem escoteiro. Se eu gostasse de personagem escoteiro, eu tava lendo Super-Homem, não leio, tá? Não gosto. Assim, eu gosto do ícone, mas eu não assim, eu vejo o filme, vou ver o filme, mas eu não leio o quadrinho, sabe? E eu acho que esse é o problema do Super-Homem. Super-Homem é Deus. Não, ó, a minha visão do Super-Homem é, exatamente, ele é um Deus, mas ele não se vê como um. O grande ponto, acho que, legal do Super-Homem é o fato de ele não quer ser o Super-Homem. Ele é um fardo que ele hoje carrega, mas ele nunca quis. Não, como ele não quer? É. Ele não quer. Ele vai, pega a roupa e voa, cara. Por que, que ele vai se vestir azul e vermelho? Mas ele se coloca esse fardo em cima dele. Por tudo que ele pode fazer... Grandes poderes trazem grandes responsabilidades? Mais ou menos isso. É isso, na verdade. Ele quer resolver todos os problemas do mundo, entendeu? Exato. Sabe qual é o problema? O problema é o seguinte. Você não dá para um personagem que quer resolver todos os problemas do mundo o poder de resolver todos os problemas do mundo. Não, mas isso que é interessante. Ele não tem o poder de resolver todos os problemas do mundo. Não, ele tem. Desculpa. Não tem. Mas não, para ele tem como resolver, mas não da forma que ele quer. Não, da forma que ele quer. Ele não tem como resolver os problemas do mundo sendo um escoteiro. Sim, cara, olha só. Aquele especial do Alex Ross, ele fala muito bem disso. Ele quer acabar com a fome no mundo. Ele não consegue acabar com a fome. Porque ele sozinho não tem como resolver esse problema. É, exatamente. Tem uma história do Super-Homem que é naquelas alternos, futuros alternativos que saiu numa série Armageddon, que era do Tempos, mostrando o futuro alternativo de vários personagens, que é o Super-Homem se tornando um ditador na Terra. Ele livra a Terra de praticamente todos os problemas que ela possui. Ela torna a Terra, ele transforma a Terra num lugar em que tem paz, não há guerras, não há fome, mas ele é um ditador ferrenho. Ele reina na Terra a mão de ferro. As pessoas temem ele. Então as coisas funcionam porque ele faz as coisas funcionarem. A tolerância é zero. Exatamente. Mas isso aí não é sim a solução. Ele tem o poder pra... Sim, mas exatamente, isso não é a solução nesse cenário ele tem o poder pra resolver tudo. Ele criou mas outro... do jeito que ele quer. É, do jeito que ele quer resolver as coisas, ele não vai resolver tudo. Não, eu realmente não gosto, tá? Já passei a minha época. Quer dizer, nunca gostei, pra dizer a verdade, sabe? Infelizmente. Eu acho o Batman um personagem melhor do que o Super-Homem. Eu prefiro muito mais o Batman do que o Super-Homem. Mas eu gosto de ver esse aspecto do oposto dos dois, da diferença de visão do mundo que os dois têm. Nisso eu acho interessante. Olha, naquela história de... Porque ele é uma mistura muito mais em ebulição do que o Super-Homem. Ele tem muito mais contraste, muito mais contradição, tem muito mais coisa ali dentro, sabe? Em compensação, assim. Não tem, assim, um puto de um escritor que não faz a mesma merda over and over again, por exemplo. É. Esse é o problema do quadrinho. Aí a gente cai de novo no problema dos escritores, dos quadrinhos. É, pois é. Eu gostei de Batman ano 1, gostei de Batman Cavaleiro das Trevas, gosto de quase todos os Elseworlds do Batman. Mas por quê? Porque são todas histórias diferentes. É. Infelizmente, o problema é que não veio ninguém criativo o suficiente pra dar uma nova visão pro Batman. Visão de história. Ah, e antes que alguém pergunte, sim, eu gostei de Terra de Ninguém. Tá? Nossa! Achei que o Batman enlouquecido daquele jeito. Foi tudo de bom. Foi interessante a saga, a série. Foi interessante. Até tenho ela. Foi interessante, foi diferente. Mas o problema dela mudou. É o problema de todas as sagas, né, cara? Tá vendo o que eu tô falando? Foi diferente. Tá vendo? Exatamente. O problema da ela saga fugiu daquela coisa comum. Mas esse é o problema, as sagas. Foi bom enquanto durou. Agora voltou tudo a normal. Ela não evolui o personagem. É que o... estruturas e depois volta tudo ao normal. A questão de Terra de Ninguém é a seguinte, não podia continuar sempre. Não podia continuar daquele jeito pra sempre. Uma coisa ia acontecer, alguém, ou um dos lados ia morrer. Em algum momento, ou o Batman e os policiais exterminavam todos os bandidos... Ou o contrário. O contrário. Então, a Terra de Ninguém é uma situação que não podia continuar pra sempre por um risco do universo, entendeu? Era um risco pro universo... descer como um todo. Então, a única coisa que saiu da saga Terra de Ninguém e continuou pros quadrinhos foi a relação que nessa série teve entre o Batman e o Gordon. Nessa série foi que o Gordon simplesmente perde total confiança no Batman e meio que deixa ele de lado. Essa foi o único ponto da série que ficou pra toda a história do Batman. Que foi é um ponto importante. Foi nessa que o Gordon se aposentou? É, depois disso. É depois dessa saga. Tem a Oráculo como... a coordenadora de tudo. Então, assim, eu acho que pode ter... foi uma história muito interessante, pode não ter deixado raiz, entendeu? Mas ela deixou... umas poucas coisas que são legais pro mundo e deixou uma história legal também. É, o problema todo bate. Não vai ninguém olhar com nojo pra mim, fazer cara feia, mandar careta, não, né? Não. A saga é boa. O problema todo bate, mas é que as pessoas precisam ver. Tem gente que não fala em terra de ninguém. Não, eu sei, eu já ouvi muitas pessoas falando mal. Eu não sei o que tem de mal, cara. Assim, porque dá uma dimensão. Cara, o pinguim de gangster da cidade, cara. Sabe? E é a imagem que ele manteve depois. Ele hoje é um gangster de Gotham. Ele é um dono de estabelecimento de um bar, mas que funciona como um ponto de gangsters. Ele continua. Agora ele ficou com um clima aristocrata, que eu acho maneiro pra caramba pro Coringa. Ele não é um vilãozinho de rua. Ele é exatamente isso que tá sendo mostrado hoje. Peraí, Coringa ou Pinguim? Que eu acho muito bom. Pinguim, desculpe. Pinguim. Ok, esse foi o nosso papo do Super-Homem, que acabou virando o papo do Batman e nostalgia aqui dos velhos nerds. A gente se vê na próxima. Um abraço!